a vida que levamos. Precisei não te fazer sofrer ainda mais. Precisei me ver feliz, estar em paz. Tinha medo do que seria, medo de ficar sozinha, de ficar sem esse amor. Que foi meu lar e meu coração, foi meu abraço e meu cuidado. Mas passou a não bastar. Pra ver o que realmente há. Você foi meu amor e por isso agradeço e me fortaleço, sabendo que amor assim já esteve aqui e um dia vai voltar. A toada vem é pelo vento. sobre nós girando como nunca antes. A vida vasta em mim pulsando num instante. Sou mesmo diante. A terra sobre nós tão louca, bela e densa, como um ar, como a vista. Do pé do solo eu nela solto, lá de cima ninguém nos observa. Girando a terra sobre nós, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando a terra sobre nós, girando, girando, girando. Acorda, amor. desordem, pois não existem mais acordes pra essa canção que acabou. Essa canção que acabou. E com o frango

A pedra, o pé descendo a rua que cobre a pedra, embaixo dela a terra, embaixo da terra o céu de novo. Sentindo a lentidão do dia, dias lentos demais. Não sinto, não tenho vontade, não aguentaria. O céu embaixo das nuvens, a terra por baixo do asfalto. Centro da terra que puxa a gente pula contra a vontade do chão. Embaixo da terra o céu de novo. Sentindo a lentidão do dia, dias lentos demais. Não sinto, não tenho vontade, não aguentaria. O céu embaixo das nuvens, a terra por baixo do asfalto. Centro da terra que puxa a gente pula contra a vontade do chão. Sei se sou capaz de parar. Bifurcação, entroncamento, contramão. São ruas sem fim, vias de fato aos pés de quem desrespeitou os sinais e atravessou ileso. Decidiu flutuar, que se plantar de peso. Quando a noite cansar e a luz brotar a esmo, sigo meu caminhar, nunca amanheço mesmo. Minha reta caminhar, sem saber onde vai dar. No breu sigo só, e o corpo no espaço é pó. Thank you. caso muito raro, eu sei. Eu não tô nem aí. Ela e eu somos um caso muito raro, eu sei. Respirado o ar daquela boca quando quis falar assim. Eu vim pra lhe dizer. Depois tem outro céu, sem estrelas. Em cima do guarda-chuva tem a chuva, tem a chuva, que tem gotas tão lindas que até dá vontade de comê-las. Tem a flor, tem a flor, que além de ser uma flor, tem sabor. Dentro do porta-luva tem a luva, tem a luva, que alguém de unhas negras tão afiada se esqueceu de pôr. Seu nome dele, só pra demonstrar o meu apego. O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor, e toda a fauna flora grita de amor. E aqui passa com raça, eletrônico, maracatu, atômico. E aqui passa curra, eletrônico, maracatu, atômico.